nascer 23, Spruce Harbor, Maine, 2011. Vivian está à espera junto à porta quando Molly chega. Pronta? Pergunta-lhe, virando-se para subir as escadas, assim que ela passa pelo patamar. Espera lá. Molly despe o casaco camuflado e pendura-o no cabide de ferro que se encontra no canto do átrio. Então, e a chávena de chá? Não há tempo para isso, diz Vivian, ainda a subir. Sou velha, sabes? Posso bater a bota a qualquer momento. Temos de nos despachar. A sério? Nada de chá? Resmunga a adolescente, seguindo-a. Anda a acontecer uma coisa curiosa. As histórias que Vivian começou a contar-lhe, depois de encorajada e apenas em resposta a perguntas específicas, começaram a brotar de forma espontânea, uma após a outra. Tantas que até a própria senhora parece surpreender-se. Mas quem pensaria que o velho tinha tanto sangue dentro de si? Comentou no final de uma sessão. Macbeth, minha querida, vai procurar. Nota. William Shakespeare, Macbeth, ato 5, cena 1, edições Ediclube. Fim de nota. Vivian nunca contou a sua experiência de comboio a quem quer que fosse. Envergonhava, diz ela. Há demasiado a explicar. É demasiado difícil acreditar naquilo. 200 mil crianças enviadas em comboios para o Midwest, apanhadas nas ruas de Nova York como restos, como refugo, para serem mandadas para o mais longe possível e deixarem de ser vistas. E, de qualquer maneira, como é que se fala acerca de perder tudo? Mas e ao seu marido? Inquire Molly, deve ter-lhe contado. Contei-lhe algumas coisas, confirma Vivian, mas grande parte da minha experiência era muito dolorosa e eu não queria sobrecarregá-lo. Às vezes é mais fácil tentar esquecer. Diferentes facetas da memória de Vivian são desencadeadas a cada caixote que abrem. O conjunto de costura, embrulhado em gaze, evoca a triste casa dos Byrne. O casaco cor de mostarda com botões militares, as luvas forradas a feltro, o vestido castanho com botões de pérola, um serviço de porcelana com um padrão de rosas, cuidadosamente embrulhado. Passado pouco tempo, Molly já tem bem presente uma ideia mental do elenco. Niam, avó, Maisie, Mrs. Catchard, Dorothy, Mr. Sorensen, Miss Larson. Uma história liga-se a outra. Para cima e para baixo, tudo no seu lugar. Como que a juntar pedaços de tecido para criar uma manta de retalhos, Molly coloca-os na sequência correta e une-os, obtendo um padrão que era impossível divisar quando cada pedaço se encontrava separado. Quando Vivian lhe descreve como se sentia por estar à mercê de desconhecidos, Molly identifica-se. Sabe muito bem o que é anular as próprias inclinações, forçar um sorriso quando nada se sente. Ao fim de algum tempo, deixa-se de saber quais são as nossas necessidades. A pessoa fica grata pelo menor indício de bondade. E depois, à medida que cresce, ganha desconfiança. Porque haveria alguém de fazer algo por ela sem esperar algo em troca. E seja como for, na maior parte das vezes, isso não acontece. O mais comum é ver-se o pior nos outros. Aprende-se que a maioria dos adultos mente. Que a maioria das pessoas só quer saber de si. Que só se é tão interessante quanto útil. E assim a personalidade vai-se moldando. Sabe-se demasiado. E esse conhecimento gera desconfiança. Fica-se receoso e apreensivo. Expressar emoções não é algo que surja com naturalidade, pelo que se aprende a fingir, a dissimular, a demonstrar uma empatia que na verdade não se sente. E é assim que se aprende a disfarçar e, com sorte, a parecer igual a toda a gente, embora por dentro se esteja destroçado. Eu cá não sei, diz Tyler Baldwin certo dia na aula de História da América do Norte. Depois de verem um filme acerca dos Wabanaki, o que é que se costuma dizer? Ao vencedor cabem os despojos, não é? Quero dizer, isto está sempre a acontecer por todo o mundo, certo? Um grupo vence, o outro perde. Bem, é verdade que os seres humanos se dominam e oprimem uns aos outros desde o início dos tempos, diz Mr. Reed. Achas que os grupos oprimidos deveriam simplesmente deixar de se queixar? Pois, perderam. Até me apetece dizer, aguentem, responde Tyler. A raiva que Molly sente é tão intensa que até a faz ver pontos diante dos olhos. Durante mais de 400 anos, os índios foram enganados, encurralados, obrigados a ocupar pequenas parcelas de terra, discriminados e insultados como sujos, indjuns, peles vermelhas, selvagens. Não podiam arranjar emprego nem comprar propriedades. Será que estrangular este imbecil poria em risco a sua liberdade condicional? Inspira fundo e tenta acalmar-se. Depois levanta a mão. Mr. Reed fita-a com um ar surpreendido. É muito raro ela querer participar. Sim, eu sou índia. Nunca o tinha dito a ninguém, exceto a Jack. Sabe que para Tyler é apenas gótica, se é que ele pensa de todo nela. Penob Scott, nasci em Indian Island e só quero dizer que o que aconteceu aos índios é exatamente como o que aconteceu aos irlandeses sob o jugo britânico. Não se tratou de um conflito justo. Roubaram-lhes as terras, proibiram-lhes a religião, foram obrigados a submeter-se a um domínio estrangeiro. Isso não foi aceitável para os irlandeses e também não o é para os índios. Caramba, tanto palratório, resmunga Tyler. Megan MacDonald, dois lugares à frente do de Molly, levanta a mão, ao que Mr. Reed acena com a cabeça. Ela tem razão, diz Megan. O meu avô é de Dublin, está sempre a falar do que os ingleses fizeram. Bem, os pais do meu avô perderam tudo durante a Grande Depressão. Não me venham a pedir esmola. São merdas que acontecem. Desculpem lá que vos diga, insiste Tyler. Esquecendo essa última parte, diz Mr. Reed, arqueando as sobrancelhas como quem diz que não aprova aquele tipo de linguagem, mas que lidará com isso depois. É isso que eles fazem? Pedir esmola? O que querem é ser tratados de forma justa, diz um rapaz ao fundo da sala. Mas o que é que isso quer dizer? E onde é que vai parar? Pergunta outro. Enquanto outros se juntam à discussão, Megan vira-se para trás e, de olhos semicerrados, observa Molly como se reparasse nela pela primeira vez. Índia? Que fixe! Sussurra. Como a Molly Molasses, não é? Agora, durante a semana, Molly não espera que Jack a leve à casa de Vivian. Em frente à escola, apanha o Island Explorer. Tens mais que fazer, diz-lhe, e eu sei que é uma chatice ficares à minha espera. Mas a verdade é que apanhar o autocarro lhe dá liberdade para ficar todo o tempo que Vivian queira, sem ter de responder a perguntas de Jack. Não falou a Jack do projeto da travessia. Sabe que ele lhe diria que é má ideia, que está a envolver-se demasiado na vida de Vivian, a esperar demasiado dela. Não obstante, Jack tem começado a ressentir-se. Então, já estás quase a completar as tuas horas, não estás? Pergunta-lhe. E também, tens feito alguns progressos? Ultimamente, Molly entra em casa de Vivian, baixa a cabeça para cumprimentar Terry à pressa e avança escada acima. Parece-lhe demasiado difícil e desnecessário explicar a sua relação cada vez mais próxima com Vivian. Que importância tem o que os outros pensam? A minha teoria é a seguinte, comenta Jack certo dia à hora de almoço, quando estão sentados no relvado. Está um dia lindo e o ar está fresco e agradável. Há dentes de leão a dançar como velas mágicas por entre a relva. A Vivian é uma espécie de figura materna para ti. avó, bisavó, seja o que for. Escuta, conta-te histórias, deixa que a ajudes, faz com que te sintas necessária. Não, protesta Molly, irritada, não é nada disso. Eu tenho horas para cumprir, ela tem trabalho que precisa ser feito, é simples. Não é nada assim tão simples, Molly, diz ele num tom exageradamente razoável. A minha mãe diz-me que lá em cima não se passa nada. Abro uma lata grande de Arizona Iced Tea e bebo um longo gole. Estamos a fazer progressos. Só é difícil dar por isso. É difícil, ele ri-se, enquanto desembrulha uma sanduíche da Subway. Pensava que o objetivo da coisa era livrarem-se dos caixotes. Parece-me bastante claro, não? Molly parte um palito de cenoura ao meio. Estamos a organizar as coisas, para ser mais fácil encontrá-las. Mas quem é que as vai encontrar? Quem for vender a propriedade? É que é isso que vai acontecer, sabes? O mais provável é que a Vivian não volte a pôr os pés lá em cima. Será que ele tem de meter o nariz nisto? Então é isso. Estamos a facilitar a vida aos agentes imobiliários. Na verdade, embora não o tenha admitido em voz alta até agora, Molly já praticamente desistiu da ideia de deitar fora o que quer que seja. Afinal, que diferença faz? Por que razão é que Vivian não há de viver com o sótão cheio de coisas que sejam importantes para si? A triste verdade é que ela morrerá num futuro não muito longínquo. E depois haverá profissionais a bater-se sobre a casa, a separarem eficientemente o que tem valor real daquilo que tinha apenas valor sentimental, hesitando somente com itens de origem ou preço indeterminado. Por isso, sim, Molly começou a encarar o seu trabalho em casa de Vivian de uma maneira diferente. Talvez não seja importante que o trabalho fique todo feito. Talvez o valor se encontre no próprio processo. Tocar em cada objeto, nomear e identificar. Reconhecer o significado de um casaco de malha, de um par de botas de criança. As coisas são dela, diz Molly. Ela não quer livrar-se daquilo. Não posso obrigá-la, pois não? Dando uma dentada na sanduíche, cujo recheio transborda para o papel por baixo do seu queixo, Jack encolhe os ombros. Não sei. Acho que é mais o... Ele mastiga e engole, enquanto Molly desvia o olhar, incomodada pela agressão dissimulada. É mais o aspecto da coisa, percebes? Como assim? Aos olhos da minha mãe, pode parecer que estás a aproveitar-te um bocado da situação. Molly fita a sua própria sanduíche. Eu sei que vais gostar. Dá-lhe só uma oportunidade, responder a Dina, descontraídamente. Quando Molly pediu que deixasse de lhe pôr sanduíches de carne picada na lancheira, acrescentando ainda, ou então prepara a tua porcaria do teu almoço. Portanto, é isso que Molly faz agora. Engoliu o orgulho, pediu dinheiro a Ralph e comprou manteiga de amêndoa, mel orgânico e pão de frutos secos na loja de produtos naturais em Bar Harbor. E é bom, embora a sua pequena reserva seja tão bem-vinda na despensa como um rato acabado de matar e trazido por um gato. Ou talvez nem tanto, uma vez que é tudo vegetariano. E fique de quarentena numa prateleira da despensa da entrada, para ninguém se enganar, como diz Dina. Molly sente a raiva a crescer-lhe dentro do peito, por causa da falta de vontade de Dina de a aceitar tal como é. Por causa dos juízos de valor de Terry e por causa da necessidade que Jack tem de apaziguar, fica zangada com todos. Mas a questão é que a tua mãe não tem nada a ver com isso, pois não? Assim que o diz, arrepende-se. Jack lança-lhe um olhar incisivo. Estás a gozar comigo? Ele amarrota o papel de embrulho da sanduíche e enfia-o no saco de plástico em que a trouxe. Molly nunca o viu assim, de maxilar contraído, os olhos severos e zangados. A minha mãe arriscou-se por ti, diz-lhe. Ajudou-te a entrar naquela casa. E será que tenho de te lembrar de que mentiu à Vivian? Se acontecer alguma coisa, ela pode perder o emprego. Sem mais nem menos. Remata, estalando os dedos com força. Jack, tens razão. Peço desculpa, responde ela. Mas ele já se levantou e começou a afastar-se. Spruce Harbor, Maine, 2011. Ralph está no quintal a livrar-se de ervas daninhas. Finalmente primavera, sorriu ele, a calçar as luvas na cozinha, enquanto Molly se serve de uma tigela de cereais. De facto, parece um dia de primavera. Primavera a sério, com árvores frondosas e narcisos em flor. O ar tão quente que já nem é preciso uma camisola. Trabalhar no quintal é a atividade preferida de Ralph. Ele gosta de limpar, de plantar, de cultivar. Passou o inverno como um cão a raspar à porta, a implorar que o deixassem sair. Dina, entretanto, instalou-se no sofá da sala de estar a ver um programa do canal House and Garden e a pintar as unhas dos pés. É uma cena que até parece convidativa. Só que quando Molly entra na sala de estar com os seus flocos com passas, Dina levanta a cabeça e franze o sobrolho. Precisas de alguma coisa? Mergulha o pequeno pincel no frasco cor de coral, raspa o excesso por baixo do rebordo e pinta a unha do dedo grande com pinceladas experientes, corrigindo o contorno com o polegar. Nada de comida na sala de estar, já sabes. Bom dia para ti também, pensa Molly. Sem nada a dizer, vira-se e regressa à cozinha de onde liga a Jack. Olá, atende ele num tom distante. O que estás a fazer? A Vivian vai pagar-me para fazer uma limpeza de primavera ao jardim. Tirar os ramos mortos e isso. E tu? Vou a Bar Harbor, à biblioteca. Tenho um projeto para entregar daqui a uns dias. Estava com esperança de que fosses comigo. Desculpa, não posso, responde ele. Desde a conversa ao almoço na semana anterior, que Jack tem andado assim. Molly sabe que lhe custa muito continuar assim ressentido. É algo contrário à sua personalidade. E apesar de querer desculpar-se, compor as coisas entre si e ele, receia que o que quer que diga agora soa falso. Se Jack souber que ela tem estado a entrevistar Vivian, que limpar o sótão se transformou numa conversa continuada, vai ficar ainda mais chateado. Ouve uma voz na sua cabeça que lhe sussurra. Deixa as coisas em paz. Termina as tuas horas e acaba com isso. No entanto, não consegue fazê-lo. Nem quer. O Highland Explorer vai quase vazio. Os poucos passageiros cumprimentam-se com acenos de cabeça ao entrarem. Ela sabe que parece uma típica adolescente com os auriculares postos. Mas o que está a ouvir é a voz de Vivian. Na gravação, Molly atenta a coisas que lhe escaparam quando Vivian se encontrava sentada à sua frente. O tempo contrai-se e alonga-se, sabes? Não tem todo o mesmo peso. Certos momentos perduram na mente, outros desaparecem. Os primeiros 23 anos da minha vida foram os que me moldaram. E o facto de ter vivido quase mais 7 décadas desde então é irrelevante. Esses anos nada têm que ver com as perguntas que fazes. Molly abre o caderno e passa o dedo pelos nomes e pelas datas que apontou. Faz a gravação avançar e recuar, para e recomeça. Rabisca pontos geográficos que tinham passado em branco. Kinvara, County Galway, Irlanda, Wagnspoline, Ellis Island, The Irish Rose, Delancey Street, Elizabeth Street, Dominic, Patrick, Maisie Power, a Children's Aid Society, Mrs. Sketchard, Mr. Curran. O que escolheu levar para o ponto seguinte? O que deixou ficar? O que aprendeu acerca do que é importante? A vida de Vivian tem sido calma e normal. À medida que os anos foram passando, As suas perdas foram-se acumulando, como camadas de xisto. Mesmo que a sua mãe tivesse sobrevivido, por ora já teria morrido. As pessoas que a adotaram morreram. O marido também. Não teve filhos, exceção feita à companhia da mulher a quem paga para que cuide de si. Não podia estar mais sozinha. Nunca tentou descobrir o que aconteceu à família, à mãe e à Maisie, aos parentes na Irlanda. Mas, repetidamente, começa Molly a compreender ao ouvir as gravações, Vivian regressa à ideia de que as pessoas que nos marcam a vida permanecem connosco, assombrando até os nossos momentos mais corriqueiros. Estão connosco quando vamos às compras, quando dobramos uma esquina, quando conversamos com um amigo. Erguem-se do pavimento, absorvemo-las pelas solas dos sapatos. Vivian deu significado ao serviço comunitário de Molly. Agora Molly quer retribuir o gesto. Mais ninguém conhece a história de Vivian. Não há quem vá ler os documentos de entrega, de adoção. Ninguém que reconheça a importância das coisas que ela preza. Coisas que só teriam valor para alguém que se preocupasse com ela. Mas Molly preocupa-se. Os espaços em branco nas histórias de Vivian parecem-lhe pequenos mistérios que ela poderá ajudar a resolver. Uma vez ela ouviu um terapeuta especializado em relacionamentos a dizer que não é possível encontrar paz até se ter encontrado todos os pedaços. Ela quer ajudar Vivian a encontrar alguma espécie de paz, por mais esquiva e efêmera que possa ser. Depois de sair do autocarro no jardim de Bar Harbor, Molly caminha até à biblioteca, uma estrutura de tijolo em Eden Street. Na principal sala de leitura, fala com a bibliotecária de serviço, que a ajuda a encontrar vários livros sobre a história da Irlanda e a imigração irlandesa nos anos de 1920. Passa umas quantas horas a estudá-los e a tirar apontamentos. Depois liga ao computador portátil e acede ao Google. Diferentes conjuntos de palavras colhem resultados diferentes, pelo que Molly experimenta dezenas de combinações variadas. 1929, incêndio, Nova York. Elizabeth Street, Lower East Side, incêndio, 1929. Agnes Pauline, Ellis Island, 1920. No site de Ellis Island, carrega na opção para busca de registro de passageiros. Procure por navio. Agora selecione o nome de um navio da lista abaixo. E ali está, o Agnes Pauline. Ela encontra os nomes completos dos pais de Vivian na lista de passageiros. Patrick e Mary Power, de County Galway, Irlanda. E sente uma emoção vertiginosa, como se personagens de ficção tivessem ganhado vida de repente. Fazendo uma pesquisa pelos nomes, em separado e em conjunto, encontra uma pequena notícia acerca do incêndio, onde são referidas as mortes de Patrick Power e dos filhos Dominic e James. Digita Mary Power. Depois, Maisie Power. Nada. Tenho uma ideia. Schatzman. Schatzman, Elizabeth Street, Nova York. Schatzman, Elizabeth Street, Nova York, 1930. Surge um blog. Parece que uma tal Liza Schatzman organizou um encontro de família em 2010, a norte de Nova York. No separador História da Família, Molly encontra um retrato em tons sépia de Agneta e Bernard Schatzman, que chegaram da Alemanha em 1915 e residiam no número 26 da Elizabeth Street. Ele trabalhava como vendedor e ela fazia remendos. Bernard Schatzman nasceu em 1894 e Agneta em 1827. Não tiveram filhos até 1929, quando ele tinha 35 anos e ela 32. Depois adotaram uma bebê, Margaret Maisie. Molly recosta-se na cadeira. Menos de 10 minutos depois de dar início à pesquisa, Molly está a ver uma fotografia de uma mulher que deve ser a irmã mais nova de Vivian. Uma senhora de cabelos brancos, Margaret Reynolds, cujo apelido de solteira era Schatzman. Aos 82 anos, rodeada pelos filhos, netos e bisnetos, na sua casa em Rhinebeck, no estado de Nova Iorque. A 2 horas e meia da cidade de Nova Iorque e a pouco mais de 8 de Spruce Harbor, ela digita Margaret Reynolds, Rhinebeck, Nova Iorque. Aparece um obituário do Poughkeepsie Journal. É de há 5 meses. Mrs. Margaret Reynolds, de 83 anos, morreu tranquilamente neste sábado enquanto dormia, no seguimento de uma doença breve. Estava rodeada pela família. Perdida e encontrada e perdida de novo. Como poderá contar a Vivian?